Zulu, eu agradeço a sua colaboração no voo visual para Barreiras. Só pode prosseguir direto. Agora eu preciso também do seu estimado para pouso. Estou à esquerda direto para Barreiras agora, estimando 1400, hora cheia em Barreiras, ok? Ah, positivo. Será informado ao centro de controle de área. Certo. Guardião 05, bom dia, prossiga. Guardião 05, bom dia, prossiga. O Guardião 05, só um instante para decolagem, tem um helicóptero já prosseguindo agora, girando base final 17, reporta visual com o mesmo. O 6250 on the ground at 46, Bacatis via taxiway Foxtrot and contact to ground 121 decimal 9. 119er and Bacatis via Foxtrot, 6250, thank you ma'am. Mike Eco Delta, livre pouso, pistão 97, vento 1900 graus, 12 nós. Livre pouso 97, baixar atrasado, papapá, Mike Eco Delta. Guardião 05, dá presente condições de prosseguir já com Proa Sul. Gente, vento 100 no 3 nós, reporta fora do solo, Guardião 05. Alfa. 6250, taxi via Alfa, report before taxi Juliet. Alpha short of Juliet, Ocean Air 6250. 2 Salvador, Golo 982, sinal, baixei, travou, 1,5 do externo. Golo 982, continua a aproximação, aguardando este livre. Aguardando, 982. Guardião 05, fora do solo. Guardião 05 prossegue inicialmente para o Itapuã e no farol chama o solo em 198 decimal 199 decimal 8, um bom voo até a volta. Para o Itapuã, chama na controle 198, Guardião 05, até a volta. Fechoné 6319, POB 136, autonomia 0525, alternando galeão. Voo pairado, cabeceira auxiliar no 7, à sua esquerda, sem interferir com a sua aproximação. Livre pouso, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 129. Gente, livre pouso no 0, no 92. Então, Guardião 05, meu cordial. É o cordial. Guardião 05, decolado, parte do Graé para um patrulhamento em Salvador. Até máximo 510. Positivo, sempre na escuta, Capitão Guardião. Sempre na escuta, Guardião 05. Sena 6250, after the traffic, Juliet to stand 02. After the company traffic, we're going to stand number 2, gate number 2, Sena 6250. Yeah. Fala, alguém chamou o 50? Delta no solo 50, táxi autorizado até o pátio 4, não me escuta até o corte. Torre Xanier 6319, próximo ponte para piso 10, pronto para decolagem. O Xanier 6319, bom dia, Lin, mantém piso 10. Guilherme, mantém piso 10, Xanier 6319. Direto para a final da pista 17, pode prosseguir, espaço aéreo está liberado. Ok, quer prosseguir direto final da 17 da Uberic Light. Luno 982 no solo 50, libera via Fox, solo no 21, decimal 9. Esquina com uniforme, pátio 5, livre acionar, reporta táxi. Oceaner 63 no 1, vento 080 graus no 1, nós livre decolagem, pista 10. Autorizada decolagem, pista 10, Oceaner 63 no 1. Da trip ao controle, aciona a identificação. Trip 5494, acionou a identificação. Autorizado Curitiba, nível 360, pêndulo 21, pista 10, curva direita, saída Arvoa, transição Elefa, controle 119.8, transpondo 5032, estão 3259. Portão 1, Champron. Autorizado, chame táxi, tá 3859. Controle Salvador, Novembro Yankee Mike, tá visual com o campo. Oh, que bom, Novembro Yankee Mike. Chame a torre na frequência de 11895, solicite instruções para pouso. Chama na torre no 18.95, grado, Novembro Yankee Mike. Controle Salvador, Xanier 6319, decolou passando 1800 pés para o 360 na saída da Euleda. Oceano 311, seu controle, está em contato o radar. Novembro Yankee Mike, a intenção é prosseguir pistão no 7? Afirma. Ciente, reporta na curta final, o cabeceiro no 7, Novembro Yankee Mike. Vai botar na curta final do 97, Novembro Yankee Mike. O Whisky Yankee Uniforme, mantém a posição aguardando para ingresso, aeronave prosseguindo para a final 97 agora, ok? Está aguardando instruções, uma aeronave da 10 decolou também mantendo o mesmo perfil de saída, ok? Só os planos de coordenação com o controle. Gol 0073, pushback acionamento. Autorizado, chama o táxi, 612. Livre, pushback acionamento, chama o táxi, gol 0073. Whisky Yankee Uniforme autorizado, ingresso agilizando na medida do possível, reporta alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Novembro Yankee Mike continua a aproximação final no 7, aguardando pista livre, aeronave ingressando para decolagem 5 autorizada. Paciente, vai bater a aproximação, Novembro Yankee Mike. 2 agora na cópia. Se o 4 no 4 eu tô recebendo bem, tô recebendo o Alfa Charlie desde que você decolou lá de Ilhéus. É, foi só identificação, a identificação hoje não tá trabalhando não. Tá bom. É, realmente não. Mas... 1288, câmbio. 288, câmbio, bom dia. Boa. Autorizado, Salvador, Salvador, sobrevoo em Valença, vai sair no corredor Axé. Decolada no 17, curva à direita, 1000 pés. 1980171, no Índio Nova Iberal. Olha, a senhora identificação. Contato radar em Coral, voo e Mare, chegada Mare, pista 10, 1012, câmbio. A bordo, 1895, acionamento táxi decolagem, 1012. 98, bom voo. 98, obrigado, isso que é reforma. Controle, o uísque é que uniforme. Patango, uísque é que uniforme, controle, contato radar. Pouso pistão no 7, o vento 1,00 graus, 1,03 nós. Livre pouso, cabeceira no 7, na verdade, Mike. 3545 tá na ideia de descer. Desça como autorizado. November Alpha, táxi autorizado, mantém ponto de espera da Oscar, aguardando para ingresso. Se direita, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. 1093 para o táxi, alterna Aracaju, 2 horas e 13, POB 114. 073, segue o tampo, onde espera 1895, 1012, bom dia. 1895, ponto espera, na sequência do campo, 1012, 1073, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 3859, vamos com a espera da 1-0. 3859, decolagem autorizada no 0, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. IDLA, decolar 1-0, 3859. November Yankee Mike, solo 58, autorizado backtrack, pátio 4. Fica atento ao Charlie no 50, que vai ingressar agora na cabeceira e vai alinhar e manter para liberar a Oscar para ingressar. November Alpha Lima, mantém pistão no 7. Salvador, bom dia, gol no 073, ponto de espera, cabeceira no 0, pronto para decolagem. Gol no 073, após a rolagem do aeroporto da TAN, Lima, mantém o no 0. Após o TAN, Lima, mantém, gol no 073. Top 6. Salvador, nós apresentamos bem um left desvio à direita, 2 milhas antes de possibilitado, 3890. Obrigado. Oxané, IA 311, Recife, em 1-3325. 1-3325, Oxané 6311, obrigado, bom dia. Tango Juliette, Tango Zulu, chame Recife no 2685. 59 de Coloso no 201, controle 11980. 1980, tá? 3859, obrigado. Nova Emerafa, tá pronto? 197, no Axé? Tá autorizado, voo local, no pé, decola da 190 no Axé, após decolagem direita, aciona 01 no meio no transponder, 198, a frequência do controle. Correto, 02 a bordo, tracionamento TAC 11895, altímetro marca 1012. 13, decolagem autorizada no 0, vento 110 graus, 139. Decolagem está ficando no 0, voo no 073. Tratamento, chama pai. Etapa autorizado, Romeu, Romeu Lima. Guardião 05. 05, controle. Trip 5414, autorizado ILS e reporte estabilizado. Gente, autorizado ILS. Peralfa decolou 03, informação de tráfego, tem um helicóptero a 500 pés da Polícia Militar e está afastado do senhor. Chama o controle 1998. Guardião 05, informe posição. 198, bom dia, vou no 073. O Índia November Alfa copia a torre? Wing November Alpha, decolado, vai chamar o controle, 198, Wing November Alpha. Tosso. O Guardião 05, informo uma decolagem agora para o corredor Axé, um Charlie 150, mantendo 500 pés. Romeu, Romeu Lima, desça para nível 050. Salvador, bom dia, vou no 073, da El, cruza 2500. Com 1073, contato radar, sua para nível de voo 340, perfil da El. Perfil da El 340, autorizado, no 073. Controle Salvador, muito bom dia, Papai Romeu, em Genova Beral, para decolar, ingressando no corredor Axé. Papa Romeu, Índia November Alpha, mantenha-se condições visuais. Corredor Axé, atende para o helicóptero da Polícia Militar, mantendo 500 pés, sentido oposto. Vai manter corredor Axé visual, está ciente do tráfego. Não visual, Índia November Alpha. Ciente, informa quando visual, como mesmo. Ciente, Índia November Alpha. Whisky Yankee Uniforme, chame Recife, 1-2, correção 1-3-3-2-5. Estabilizado no ILS o TRIP 5414. TRIP 5414, complete aproximação, chame torre 1-1-8-95. Guardião 05, não estou recebendo transponder, 0105. Ainda não recebo transponder. TRIP 5414, poderia embaixar travado, o ILS. TRIP 5414, pouso autorizado no zero, vento 090 graus, 109. Certo. Romeu Lima, mantenha em casa. Guardião 05, chame torre 118-95. Torre 118-95. Torre Salvador, Guardião 05. Guardião 05, vai cruzar final da 1-0, pouso no Graer. Autorizado, de imediato, cruza final da 1-0. Cruzar a final da 1-0 para o Guardião 05. Romeu Lima, desce para 2.000 pés, ajuste na 0-3. Controle, o TAM 3859, cruzão 170, possibilidade da presente para o Dupi. TAM 3859, cruzando diretamente com Recife, frequência 128.8. 288, com Recife, obrigado. No 4, solo 09, direito, 1-2-1, decimal 9. Salvador, guardião 05, alivou o eixo da 1-0. Ciente, guardião, estou no visual, chama o solo controlado do Graero, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Chama o solo controlado, guardião 05. TRIP 5414, copiou? Porque o Luiz que já está pronto. Que Luiz que decolagem autorizada no 7, vento 1-1-1-0-0 grau, 1-0-1-8-9, confirmando, 1-0-1-3. 4 no 4, Alfa Kilo, pátio 3, posição 03 no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, posição 03 no pátio 3. Obrigado. Estabilizado Campo Vista, TAM 3896. TAM 3896, chame torre 1, 98.95. 3896. Bom dia, TAM 3896, 12 km de Sierra Baixada, travado visual com a pista 10. Da 3896, povo autorizado, 10, vento 10, 0 graus, 129. Ele pouso pista 10, tá 3896. Pra Silício decolado aos 1-1, controle 1-1-9-8-0. Controle Salvador, muito bom dia. Patango Bravo Kilo Whisky, decolado 1-7, na sua escuta, ingressando na chota. Patango Bravo Kilo Whisky, mantenha-se em condições visuais via corredor Axé, reporte passando fora da barra. Condições visuais no Axé, reporte no fora da barra, Bravo Kilo Whisky. Solo 1-2, frequência livre. Já não vem beirada, vai manter o número 10? Frequência livre. Thank you. Eu vou escrever sonar, chama táxi. 09. Romeu, Romeu Lima, chame torre 118, decimal 95. Muito baixa transmissão, confirma? Bom dia, Romeu, Romeu Lima, no localizador. Gente, chama o Ministério Machado Travado. É só a coisa lá no pé, você deveria continuar o vento, tá bom? 100 com 12. Estamos visual, precisa circular pela direita. Seguinte, então, após externo, o senhor gira a base direita 17. Bono 983 para Guarulhos, está autorizado nível 360, sobre a cola da 10, cumpre o perfil da saída da El Lida Bridge, onde intercepta P Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5073 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. American 239, Spock Ident, on arrival to 24,000 feet, QNH 1013. I'm on arrival down to 5,000 foot, 1013. American. 4,000 foot. Rota é Pesulu 10, Bridge, Pesulu no meio, Bravo até Zulu 13. Oi, homem, arriba para ser externo, visual. Gente, autorizado. Girar a base pela direita no pet. Cotejamento correto, me chama quando pronto para o push go 1983. Táxi autorizado até a Papá, chama para ingresso. O Romeu Lima, qual o pátio após o pouso? Aerostar, Romeu Lima. Ciente, é pouso autorizado no 7, vento 090 graus, 139. Pouso no 7, Romeu Lima. 50, decolada 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, procede via turístico 58, conforme rota. 5103, no transponder, 119.8, a frequência do controle. Cotejamento correto, me chama quando pronto para o push, confirma o gate que se encontra. Gente, mantém a posição, tráfego na curta final. Thank you. Bravo, Kilo Whisky, atente ao tráfego sentido nordeste, sem contato com o controle, mantendo aparentemente 1.500 pés, um Papa Alfa 3-2 no corredor Vera Cruz. Frequência livre. Romeu Lima, solo 2-0, ultrapassa a interseção Papá, faz backtrack e aguarda. Whisky Bravo Whisky, autorizado em ingresso 1-7, chama alinhado e pronto. Papatango, Vitor Mais, Quebec. Papatango, Vitor Mais, Quebec, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés, via corredores. Reporte Paripa e Fábio, quantas pessoas a bordo? 06, se enche, reporte Paripa. Oi, reportado em Paripa, Vitor Mais, Quebec. Bom dia, Gono 397 para Congonhas, pronto, volta. Está autorizado para Congonhas, nível 360. Seu decola da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda Bridge. Após decolagem, curva à direita, intercepta Zulu 16, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5101 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Contagiamento correto, chama para o push no 4. Agora, está pronto. Autorizado, push para cancelamento, chama táxi. Agora. Quer com Delta, Manati, mil pés? Autorizado, Manati, mil pés, decolada 1-7 no Axé, após decolagem, curva direita, aciona 0125 no transponder, 119.8, é a frequência do controle. Que Bravo Isque decolou os 24, controle 1-9-9-8-0. 119.8, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Whisky Bravo Whisky. Papa Romeu, Whisky Bravo Whisky, contato radar, sua para nível 400, saída da El, Leda Bridge. Subindo ao 400, da El, Leda Bridge, Whisky Bravo Whisky. Delta, libre sonar, chama táxi. Azul 4207, chegada Bonfim, desce para 4 mil pés, ajuste chama 093. Uma milha para Paris, Papatango, Vitor Mike, Quebec. Sente Papatango, Vitor Mike, Quebec, reporte na rotatória. American 239, descend to 2000 feet, QNH 1013, clear ILS final approach, report reception localized. Bridges in 2000 foot 1013, and we'll report to the inbound to the ILS runway 10. Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1013. India Alfa, ponto de espera 118.95, agora vai ser 60, chega da Mari, desce para nível 050. Chega da Mari 050, voo 1260. Papa Romeo, Whisky, Bravo Whisky, chame Recife 3325. 3325, bom dia. Bom dia. Mas Quebec tem um aeródromo à vista. Vitor Mike, Quebec, chame torre 198, decimal 95. 3895, a torre, grato, mais Quebec. 397, ponto de espera, 1-0, pronto. 397, decolagem autorizado no zero. Vento 080 graus, 129. Vento autorizado, anelinho decolar, pista 1-0, gol 1-3-9-7. Torre Salvador de Papatango, Vitor Mike, Quebec. Vitor Mike, Quebec, ingressa na final da 1-7. Quebec. 3 autorizado, puxa o estacionamento seu ataque. Porta para o canto, seu nome. Quatro 207, em forma de 299, eu vou passar 207. Sim. Gol 1260, informe velocidade. 270. Gol 260, inicie redução para 2209. Número 3 na aproximação. 320, número 3, gol 1260. American 239, complete approach, contact tower 118, decimal 94. Okay, complete the approach to runway 10 and go into tower 1895. Contact the controle 1998. 1998, bom dia. Bom dia. Good morning, Tower American 239 with the ILS runway 10. We are at Duna inbound. America 239, continue approach, wait, landing clears. Continue approach, American 239. Afirmativo, Quebec. De repouso no 7, vento 100 graus, 129. Quebec. Azul 4207, sob vetoração esquerda 210, limite que é demais com 101 de Simbra. Limite que é demais e confirmando 102 de Simbra. 101. 101 de Simbra. America 239, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 12 knots. Land runway 10, America 239. Em frente, India Alpha, ponto de espera 118,5, altímetro marca 1013, tem bom voo. O Ocean Air 61140 condicionado, após a passagem do gol retaguarda, autorizado push no 02. Azul 4207, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, azul 4207. Salvador, bom dia, 5406, perdeu contato com o centro, está passando a Lagoinha, onde há trip 5403, chegada bom, se desça para 4.000 pés, ajuste na 013. Descendo para 2.000 pés, 13, está chegada bom, 5403. Papa Romeu, Tango Juliette Serra, contato radar, 61 milhas, sudeste Salvador. Vou ir na proa de mar para completar a chegada a mar e reporte quando no ideal de descida. Papa 260, retorno para espaçamento, esquerda 035, redução para 309. Esquerda 035, redução para 309, o gol 1260, qual o nosso limite? Limite que é de Mike 101 de Simbra. 01, gente, agora o gol 1260. 90, vento 090 graus, 129. Nine, approved to taxi via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, America 339. Azul 4207, curve à esquerda, proa 160, reporte estabilizado. 160, reporte estabilizado, 4207. Controle 11980. Chamo controle 11980, Mike Cudel. 260, desça para 2000 pés, ajuste na 012. 2000 pés com 1012, o gol 1260. Azul 4207, autorizado, descida para 2000 pés. 2000 pés, 4207, está autorizado LS? Autorizado LS, reposta estabilizar. 4207. Gol 1397, chame Recife, 13325. 13325, 1397. 098. Seja mais correto, chama quando pronto para o posto. Para o táxi, Oxanê, 140, 2 horas de autonomia, perna Recife, 140. 360, saída da EO. Rumo 260 para o curso do localizador, curva direita para o 065, reporte estabilizado. 065 reportará estabilizado, gol no 260. Menino 4-0, mantém no ponto de espera, dona Zé. Estabilizado ILS Azul 4207. Azul 4207, chame Torre 118, decimal 95. 1895, 4207, obrigado, bom dia. Bom dia. Da Zoom, escuta? É, bom dia, 4207 final da 10 baixo travado. Bom dia, 4207. Pouso autorizado no 0, vento 100 graus, 149. Pouso autorizado, pista 10, azul 4207. Muito obrigado, no 210. Salvador, bom dia, o 1260 estabilizado no ILS da 10, vai passar Duna. 1260, estou ciente, continua a aproximação número 2 e informarei pista livre. Vai dando pista livre, 1260. Chinelo 140, previsão de decolagem após o segundo tráfego, bang da Gol. CN 6140. 5403, desce para 2000 pés, ajuste 9013, livre LS, após estabilizar. Descendo para 2000, com 23, está livre LS, após estabilizar, 5403. Juliette Serra, desça para nível 050. 42, direita no 21, desce 19. Direita 219, 4207, obrigado. Minha zero, pouso autorizado no 0, vento 0, 90 graus no 29. Teve pouso 190, gol no 260. Salve, Salvador, bom dia, 4207, livrando 0 na Fox. 4207, prossegue via Alfa Juliette pro 01. Alfa retirada, 1204207. Juliette Serra. Após o bang da Gol curta final ali, mantendo a zero. Guardião vermelho, prossiga. Nordeste, passando 10 mil, recente, 1